som, como tudo começou. É assim, garoto! Você vem curtir, vem dançar todas com a gente, é pop. Bora que o gordinho tá na hora, vai. Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar, tá de parabéns. E o tubarão? Eu preciso de você, pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Então, então sarra, abanda o chão, abanda o chão. Então sarra, o popozão. Deixa no batidão, deixa no batidão. E vai chegando, família pop. O gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. O gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando assim. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, bora. Thiago, não me abandona, Thiago. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Alô, Pupi! E o nosso parceiro Smike! Pegue com a gente, vocês estão no Pop. Pop Som. É o som que vocês dão valor. Aqui no Pop Som. Que me fez chorar, agora vai pagar. O que me fez sofrer. O que me fez chorar. Vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai. Vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack, vai, up in the jack. hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha! Sou safadão! Safadão, safadão, eu sou safadão, eu sou safadão. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Pop Life é pressão, é pressão, é pressão. Um, dois, três, bora assim! Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Bora que dá pressão, é da pressão que o gordinho tá tocando. Joga, joga, joga, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sobra que se mueve esa. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Dosa todo. Pop Song. DJ Jaderson, o gordinho do Pop Song. Sempre. Voou, voou, deixa voar. Picadão, dão, picadão.

doidão. O gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão. O gordinho tá doidão. Olha que só tá no comecinho, vai. Vai, vai no aquecimento. Vai no aquecimento. Vai no aquecimento. Vai no aquecimento. Um, dois, três, vai. O gordinho tá doidão. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia. Santorini, Pop Som, Pop Som. Então joga, joga, joga, joga, joga tudo, vai, vai, vai. Só vai até o 10, é Duda. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bora sacudindo, balançando. Só quem tá feliz na vida, joga essa mãozinha lá no céu. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora aquecendo o Dudazinho, vai batendo na palminha da mão. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Aquece, aquece do Dudazinho. Amazônia. Senta, senta, senta, vai sentando, vai sentando, vai sentando, senta tudo, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter. Yeah, DJ Paulinho. O Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. E aí? O Águia da Amazônia. E agora? Licença, moça, WM de R vai sarrando em tugar. Pop Som. Ela rebola, desenrola, flexiona. O nosso parceiro Ginei Thiago. Tipo... Aí do som do Tubarão, tá com a gente, um abraço. E aí, WM? E aí? Teu bumbum balança. Então joga essa botranga e toma, toma. Sentar por cima. Que o gordinho vai pegar. É. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Pop Som. Pop Som. Novo Pop Som. Vai sentar, vai sentar. Tem que ser automático, vai! Automaticamente. Quando ela escuta, se é pra embrasar. Ela fica maluca. Agora! Toma automaticamente. Quando ela escuta, já quer embrasar. Aí você prepara e faz assim, ó. Bota a mão no joelho. E vai tremendo a bunda. Bababá. Bunda. Bunda. Foi de. Bunda. Bunda. E é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, vai. Bunda. Bunda. É o bandido. Angelina e o Neto, vocês estão no som que vocês dão valor, né? Pop Som. Dobrou, tá aqui com a gente. Aqui no Pop Som. Tipo bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático um pouco. É a música do Neguinho essa aí. Mas você sabe que eu sou foda. Sabe por quê? Neguinho dorme pra caramba, amor. É, e dorme. Esse cara que você está vendo. Bora, bunda. Problemático um pouco, ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. É o nosso Bob e Sombra, você detonando. Pop Som, é o Águia da Amazônia. Ei, o arrasta povo chegou. Bora, tudo! Pra dançar bem gostoso forró, é pop, ele é. É tudão. Então vamos lá, vamos lá. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. Fica no... É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. Então mexe, vai. Vem com o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Ah. E aí, Danilo? O bumbum, mexe. Mexe o bumbum. É tudão. E aí, maestro, 0-0 ainda? Lá? Mexe, mexe! Olha você que já tá bebendo aí, dá uma passada no meio do salão. Compra seu copo personalizado com meu parceiro Yuga dos Copos. Ali só de boa. Lá você encontra o copo no seu timbre do coração e, claro, o da aparelhagem do momento. Pop Som. Vamos na área. Alô, Boa Vista! Segura mais um aí, filho! Bora dançar porra, mãe! Aê, pra checar, meu filho! Eu tô casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. O problema é que eu sou baladeiro. Quando eu saio eu falo que eu tô solto. Aqui no Pop Som. Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular. Falo que tô na casa da mãe. E que não alivia, meu águia. Deixa um abraço também com o Edu Garilho, nosso parceiro Maxi. Daí da 50, tá aqui com a gente. Super abraço pra você. Sinta-se à vontade, meu irmão. O pop é meu, é seu, é tudo nosso. Você, obrigado. Casa tá morando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Eu tenho estado civil. Casa tá morando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Bora dançar, vai, vai, vai, vai, vai. São chegando hoje pela primeira vez. Vem, São Sebastião da Boa Vista. Já tava no... terra maravilhosa que a gente dá muito valor. Estamos na área e o povão vem chegando junto. Alô, família Bob! Vira a mulher que tá ligando. Opção! E a polícia tá chegando. A mulher tá me ligando. Se esconder, ela não acha. Eu puxo do mar. Toma, toma, toma, toma! Entendeu? Sucesso da fenomenal. Bora, swinga! O Águia da Amazônia. Então vem! Aprendeu uma dança que é bom demais. Vem pro, pro Pop Som. Estreme tudo quanto sapo. É da época! Corneta. Hã? Sacode o médico. Caleguinho das encomendas. Agora gatilha, tu desce. Vai! Vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E agora sobe, sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Não alivia, meu águia. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Bora, galeguinho. Bora, meu parceiro. Eu tô maluco, hein. Tô vendo nada. Joga a mão e faz. Faz um sinalzinho da amizade, aê. Faz um sinalzinho da amizade, aê. Só nós dois dentro do carro com vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando todo oriçado. Faz o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro vale quando eu terminar eu pego. Eu pego. E quando eu terminar eu pego. Eu pego. E quando eu terminar eu pego, pego, pego. Olha que eu pego, olha que eu pego. Bora dançar assim, ó. Vai tomar dança, ela fica louca. Quando o bebê ela se solta, toma. Vai tomar, toma, só gostosa. Toma. Olha que toma, só gostosa. Popson! Toma, toma, toma, eu disse toma. Toma, Thiago Rico, toma. Vai, já nas lira, ô Miguel. Ô Miguel, a Miguel, Sandrão do Macapá. Faz o sinalzinho da amizade. E aí, meu parceiro Grung! Tá ali, só de boa. E aí, Dalton? Dentro do carro, com vidro todo fechado. Já, já. Já, já. Todo oriçado, porra, faz o que eu faço. Nós dois fazer um certo. Já tá rolando? Te levar pro vale quando der. E aí? Pego, terminar eu pego. Pego! É o nosso Bob Sam em São Sebastião da Boa Vista. Olha o gordinho no forró. Vem mãe, vem mãe. Vem novinha. Kelly São Gravações, tá gravando tudo. Eu tô fechada com Brega Light e Bicuí. Simbora. Essa novinha terrorista, ela é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, ela é especialista. Olha o que ela... Vamos nessa, família Bob. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva. Pop Som. É muito explosiva, não brinca com ela não. A vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. A vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. E tem alguém contra essa união aqui? Vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Aí, neguinho, vai logo treinando com ela, viu? Foi que tava me casando e me acordei no desespero. Vida de casada é boa, só verde pra de solteiro. É verdade. A vida de casada é boa. O Josimar que tá solteiro. Foi que tava me casando e me acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. E a vida de casada é boa, só pede pra de solteiro. E o gordinho tá tocando no alivio, meu gordinho vai assim, ó. Oh, você quer que eu vá descido até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. É tudão. Descido até embaixo. Se você quer que eu vá descido. Chupa, chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, pau, a rede, pau e mete a máquina. Chupa, sapadinha e vem pra cá. Chupa, chupa, Paula, mete o pau. Arrasta povo, pop som. O águia da Amazônia. Vem dançar, tchau. Vem dançar, sapadinha. Vem dançar, vem dançar, tchau. Vem dançar. E ali, ali, ela. Ela toda sapadinha no cinique rock. O que ela gosta de escutar é a aparelhagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai falar da aparelhagem. E na época do original. Ela gosta de escutar o Jackson. Na época. O chumoso da galera. Agora! Pop Som. Vaporais e Meteoro. O J100. Tapissão e Transação. E do Bombarde. Agora eu vou falar o... Um, dois, três, vai! Bola no batidão, gordinho, vai no batidão. Vai no batidão, gordinho, vai no batidão. Vai no batidão, gordinho, vai no batidão. Certo em duvidar, suas saídinhas estão de te chumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com de ver considerada detonar. Eu juro! Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. E o gordinho tá tocando em boa vista, tá chegando junto mais ou menos assim. E vem com o gordinho, vem, vem com o gordinho, vem com o gordinho, assim, assim. Sou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Segura! Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Só me lembra! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. E o quê? A gente resgata também as músicas boas, as que marcaram, fizeram sucesso. E a gente toca no... É Tudão! E o Bé? Bora, gostinho bom, alivia, vai, vai, detona! Faz muito bem pra dieta balanceada do gordinho, viu, Josimar? Então bora detonando, bora e via, vai gordinho, vai, vai, vai! I feel happy. Som. Prometo não manchar tua camisa. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei. E ninguém vai ver. E é só de vez em quando, vai! Às vezes em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Toma mais uma! O nosso parceiro Felipe e o Eldo já estão todo mundo aqui no nosso ninho. Um abraço pra vocês, viu? Aqui no Pop Som. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir. Que você ainda se importa. Que você sempre estará junto a mim. E aí, Thiago? Procurando aonde estar, não sei aonde ir. O nosso parceiro Thiago aí do Sonzão do Tubarão tá aqui com a gente. Super abraço pra você, Thiago, assim que possível. Vem aqui pra você abraçar a família pop que você conhece, né? Aqui em Boa Vista, meu irmão. Jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Gente muito bonita, bom sinal, viu? Vale, parabéns! Você é a parte boa que exige. Pop Som. Por favor, não chora. E aí? Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas o que foi te alivia? Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas o que foi te alivia? Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Bora no batidão, no batidão! Vai, Gordinho, toma! Pra ficar gravado nesse CDzão. Hoje em São Sebastião da Boa Vista. A família Pop chegando junto, Gordinho detonando. Dá-lhe, DJ Jaderson. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh, aqui

minha terra gira ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Me diz... E aí, se foi? Foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. E não, e não, e não. Não é amor. Eu quero ver. Tá aqui com a gente, né? Aqui no Pop Som. Olê! Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sei, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi. Outra história agora eu escrevi. Sua história não convence, não vou mais te amar. Pois agora tenho outro amor no seu lugar. Eu fiquei enfurecido, fui a uma atração. Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração. Família Pop! Vai chegando junto, esse é o Pop Som! É tudão! Pop Som! Não, não, não, não, faz isso não. Fica calmo, amor. Escuta a canção, Adinaldo vai tocar. Tocar nessa canção, você vai se envolver e perdoar meu coração. Sei que agora é mais difícil, deixe em aceitar. Você foi meu grande amor, que... Os amigos que fazem parte aí do Sonzão do Tubarão, meu parceiro Thiago. E todo o quadro de DJs, um super abraço a todos aí. Galera que faz parte da produção também, um abraço do Gordinho, do Maestro Davidson, do Velha Guarda Josimar e do nosso Neguinho Pop Brasil. A família pediu e ele está de volta. Pop Som, o Águia da Amazônia. Segura, Thiago! E quebra tudo assim, e quebra tudo assim. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Vai! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vai, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Eu também. Tá certo? Ei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que. Vem, vem! Vai quicando. Tum tentando. E doidando. Tum tentando. É chopitel hoje, neguinho! Tentando. Tum quicando. Tum tentando. É o bike, bike, bike, bike, bike. Vem, vem! Bike, bike, quando, bike, bike, entrando. Bike, bike, quando, jogando a bunda. Bike, bike, quando, bike, bike, entrando. Bora que hoje o Gordinho tá é pro crime hoje! Repertório novo do São João. É o daí, Playboy. Vai, vai, vai. Bora dançar, boa vista! É assim, ó. É a flor do momento que mexe com a mente, mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. É a flor do momento que mexe com a mente, mente. De quem tá presente, a novinha saliente. Fica colocando esse jogo pra gente. Então mexe. Vai com o bumbum, tá, tá, tá. Mexe o bumbum, tá, tá, tá. Joga o bumbum, tá, tá, tá. Vem o bumbum, tá, tá, tá. Vai com o bumbum, tá, tá, tá. Joga o bumbum, tá, tá, tá. Vem o bumbum, tá, tá, tá. Vem com o bumbum. Levanta a mão pra cima. Toma distraída. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí, quem tá solteiro. Quem tá solteiro, faz o sinalzinho da amizade aí. Quem sabe fazer o sinalzinho da amizade, faz, faz, faz. Quem tem amigo corno, faz o sinal da amizade. E quem torce pro Paysandu tá aí, tá? Cadê a galera do Clube do Remo? E quem acha que o Corinthians vai ser campeão, faz barulho aí. Cadê a galera do Mengão?

picada, picada, picada. Talha picada, picada, picada, picada, picada, picada. Agora vai! Vive a lesão de quino. Tere que amor. Eu que te sonde. É por isso que eu te digo: é tudão! Didi Eduardo Almeida, bora pra cima, garoto! E tentar a roupa ser novinha pouco a pouco. Esse que é só a verga é porque está no. Esse que é o toque maneiro. Se ele tá na boca, a mãe está muito que na mão. Se ele para você. Se liga nessa ideia aqui então. E agora? Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe. Piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete. Rebola devagar, depois desce. Piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete. Mini saia rodada, usa rosinha. Decote enfeitado com um monte de purpurina. Ela não paga, vem acontecer. Foge se a sua carteira tiver vazia. É por isso que o Bobson, festa de axé, um pouquinho mais de um ano, já tá no gosto da família pop e do galerão, viu? A cada festa vai conquistando públicos, vai fazendo muito mais amizade por onde passa. E hoje Boa Vista não tá sendo diferente, não! É tudão! Vambora! Geme, filha, geme, geme, geme, bora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita, professor! Anderson. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele é que faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Ah. Alô, Dini Torcini, é tudo lá no setor, quarta-feira, viu? Lá em Marapani, no sábado e no Cajubilha, e domingo, Círio de Maracanã. No final de semana eu vou sair, ouvir o pop som com o DJ Dinho, vou curtir, com a banda vou ir de novo, sonho e depois de dar uma super volta aí pela Águas Doce do nosso estado, né, Josimar? Esse final de semana, agora que vem, a gente vai pra região do Salgado. É. Dinho, oi, Piratinho, oi, Dinho, Dinho. Bora, Gordinho, bora, Gordinho. Josimar, a galera tá afim de ouvir sua voz hoje, Josimar. Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair da noite. Sei que você vai estar pra me esperar. O arrasta povo, o arrasta povo do Pará. Viro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão e é. Já que você é pop sul, imagine o velho guarda Josimar, hein? 30 anos de empresa, não leva qualquer um. E ele já tá no meio da família pop. Alô, Josimar! Beleza, Maninho? Beleza, Gordinho? E você já detonando suas principais aqui no nosso pop sul, o Águia da Amazônia. Hoje sobrevoando aqui, São Sebastião de Boa Vista aqui. Claro, a gente já recebendo com muito carinho toda a família pop aqui do Marajó. E não poderia ser diferente. Ontem, lá em Moaná, o nosso voo foi espetacular, viu, Gordinho? E hoje aqui não vai ser diferente. Daqui a pouquinho, o Maestro Davidson, o Neguinho Pop e você mandando ver. Nós estamos juntos, pra cima! Pop Som! E agora, agora, agora! Balançar a noite inteira. É o intenso, um arrebentão de curuça que pra você se balançar, agitar a noite. Mais um do currículo. O arrebentão. É o intenso. É o intenso. Voo, tem o Maestro Davidson, tem o nosso Neguinho Pop Brasil, pra comandar o espetáculo assim, ó! Vai, vai, vai! É Gordinho! Mostra logo como é que é o caqueado, Gordinho, mostra como é que é, mostra como é que é! Vai, vai! Bicadão, pop live que toque, solta o batidão. Bicadão, bicadão, pop live que toque, solta o batidão. Então bota pra voar, Gordinho, bota pra voar, porque vou voar além do infinito e cor de fogo. Estou sempre a teu lado. E aí? Sempre vou voar. Aonde? Além do infinito. Com quem? Com quem? Águia da Amazônia. E Gordinho, bagunça tudo, bagunça, bagunça, bagunça. Roberto Visão. E assim que o Elias Carvalho gosta de chamar ele. Alô, Roberto! Bora, Paulinho! Dá-lhe, Gordinho! Lá em casa, lá em casa tem filhos, um cachorro, um curió, férias de verão, a sabiá. Mas acho que era pouco sério. E a mãe, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. E o Ruxinó, né? Daqui, a chave tá em cima, e o espiriquitinho. Bora que tá formado, Josimar! É os gordinhos comandando hoje São Sebastião na Boa Vista, meu irmão! É caqueado assim, ó! Zé, alô Vanessa, Mona, o DJ Dedé Digital, aqui no Pop Som. Diz assim, eu tô solteiro. Bora endoidar, bora endoidar. Eu sou sincero. Bora endoidar. Quem nunca traiu, joga essa mãozinha pra cima aí pra ficar bonito, hein? Bora endoidar. Quem já pulou a cerca, joga a mãozinha pra cima. Bora endoidar. E quem já levou. Quem já levou chifre. Anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. A festa de aparelhagem que ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. A festa de aparelhagem que ela gosta de doida. Alô, Bel! Ela chega. Pode entrar zona, pode entrar zona, pode entrar zona. com a amiga e foi lá pra casa. É a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. O nosso parceiro Allan Kardec ficou animada. Olha, o teu Corinthians não vai ser campeão. Eu tô rezando também pra isso. Já pode ficar pelada. Quarta-feira ele vai em cima do Mingão. Aí vai ser pé no domingo, né? É, tá certo. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. DJ Mel,